Mike Yankee, Charlie ao solo, ciente do término de Sphinx número 8. Ok, grato, um bom dia, cara. Bom dia. Então, 3520 no solo 48, direita 121 décimo 9. Direita 219 da 3520. Alô, Salvador, boa noite, 3520. Tan 3520, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 03, Tan 3520. Boa noite, tudo bem? Boa noite, no Mexime Torre, Salvador, em 198, decimal 95. 1895, bom dia. 1896. 1896, bom dia, ajuste no 0 no 2. Reporte no externo, baixado e travado. Ministano, 9816. Já saiu, vou baixar a checada, 9816. Boa noite, no meio autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 7 nós. Sente autorizado pouso, 9816. Boa noite, no meio, no sol 54, direito, 121, decimal 9. Boa noite, no meio, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. comando. Salvador, boa noite, Tan 3520, autorização para Aracaju. Tan 3520, boa noite, só um instante, cópia, prepara a saída, PUCA aguardando. Tá aguardando, vai preparar a PUCA, Tan 3520. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída PUCA, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5505 no transponder. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 10 com curva esquerda na PUCA, transição Jamo após Aracaju, 198 controle, 5505 transponder, Tan 3520. Tan 3520 correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento. Trabalhar portão 3, Tan 3520. 3520 para o posto de estacionamento no portão 03. 3520 autorizado, reporta táxi. Chamar táxi 3520. Para o táxi com Uno 39 a bordo, alterna Recife, 2 horas de autonomia. 520, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em Uno, 18 decimal 95, o ajuste 1011, agora um bom voo. O 1011 pela Indy, vai ser na Torre 1895, da 3520, obrigada, boa noite. Torre Salvador, boa noite, estou 3520, ponto para dar 10 pronto. 3520, 30 linhas de decolar, pistão no zero, vento 090 graus, com 7 nós. Autorizado a linha e decolar, 3520. Entrei 520, decolada 30, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198 do 3520, obrigada, boa noite. Controle Salvador, boa noite, do 3520, decolada na Puca. 3520, boa noite, contato radar, gabarito nível 190, na saída Puca. Subida 190 na Puca, do 3520. 520, autorizaria o final do nível 170? Também mantém o nível 170, então 3520. Final 170, então 3520, obrigado. Salve Salvador, o voo 1817, quem se informa então é a cor. Noite, 1817, informação é, confere agora de minuto para cópia. Boa noite, 1817. Sim, obrigado. Pronto, cobra. Voo 1817 autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via Eufrazul 196, após Belo Horizonte, direto Trivi, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da Euleda, após Bridge, em Bridge intercepta Eufrazul 196. Transponder 5513, controle 1-9-8. Autorizado Guarulhos, 360. Pela Pesolo Lomeia, Belo Horizonte, após o GC 13. Decola no zero, pela direita, da Euleda Bridge, da Pesolo Lomeia. 5593-118-198, gol 1-8-1-7. Gol 1-8-1-7, contingimento correto. Na posição 1-0, reporte pronto para puxa, Sana. Reco no ponto 1-7. Paulo Salvador, gol 1897, se estiver escutando. 1897, coordenação, o equipe de solo, reporte para ataque. Chama a parte, autorizado para ataque, 1897. Salvador, gol 1897, estamos prontos para o táxi, 140 a bordo, 3 horas e 45, atendendo o Galeão. Gol 1897, confirmando 40 a bordo. 140. 140 a bordo, gol 1897, autorizado táxi, até o ponto de espera via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera chama a torre, 1895, altímetro 1011. 1-0-1, parte 1, Índia Alfa, 118-95, gol 1-8-9-7. 1-8-9-7, bom. Obrigado, outra vez.